O nível 370. Decolagem da pista no zero, curva esquerda após. Momo Cogbo Froti. 5520, 1208. Solo azul 27, sempre lembrando sua escuta. 0019, are you established? Yes, we are established on localizer 1A, 10. Okay, 0019, complete your approach, contact Council Route over 1895. Right, not first, approach of 0095. Romeo Oscar, Tango India. Correto, são 3258, outro chama pronto, portão 2. 3235, corrigindo, agradece, mandar 73. A 9973, livre táxi até o ponto de espera da 10, parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste padrão, boa viagem. Meu papo é o Delta. Identificação, desceu para 2 mil pés, altimetria em Salvador, 1003, chegada a Mari. Vacate via right and ground 1211, ground zero. Nove nove sete três ali, eu mantenho cabeceira no zero. coordenar agora com o centro Recife, acabei de receber uma atualização para o nível 350, vou só confirmar com eles e confirmo com o senhor. Aeroporto Gal Zero Nine, boa noite. Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11. Privado etapa também. Dois zero grau, zero meia noite. Boa noite, Bravo. Confere a guarda-cobra, prepara Puka, Jamo, Caju. Puka, Jamo, Caju, obrigado. O Lima, Lima Alfa, confirmando, chamou para cópia? Ok, o Lima, Lima Alfa, autorizado para conquista, via rota do plano, decolagem da pista no 7, curva direita, Árvore Alefa. Após o obtude, 5-4 no 3 no transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Controle agora, 120 decimal 8, bom voo. 108, obrigado. Quem é da cidade, 2 a bordo, confere. Gente, a mensagem está vindo com um pouco de chiado, peço por gentileza que faça um cheque rádio e chame a torre 1895 para acionamento, decolagem, ajuste padrão, boa viagem. Autorizado Recife via Berzelon no 7 conforme rota, nível 350. Decolagem da pista no 0, curva à esquerda após Puka, Jamo, Caju. 5514 no transponder, controle opera 120 decimal 8. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda, Puka, Jamo, Caju, transponder 5-1-4, controle 1-2-0, decimal 8. Correto, 6-3-1-0, chama pronto, gate 1. passageiro 98, tendo indicação, desce para 4 mil pés, o altímetro em Salvador 903, chega na margem. 4 mil pés, 903, na margem, 4 mil 98, reduza para 2509. 2509, passageiro 98. Será o 9973, chama o centro Recife em 3325, alternativa 25 desse correio. Recife 288, alternativa 35 decimal 3. Federal 9973, chama em Recife em 288, alterna 35 decimal 3. Vai chamar Recife 288, alternando 353, federal. Cato, você sai, Glauber. Meu querido, bom voo. Vai com Deus. Amém. Fala, Sábio Sultan, 3258, tem 164 a bordo, alterando Terezinha, 3 horas e 20, autonomia. 3258, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste padrão, boa viagem. Já gente, via Índia, ponto de espera da 10, 285, obrigado, boa noite. Alfa linha e mantém que a visão 7 está passando junto. 2781, boa noite, bravo, confere para conquista autorizada via rota do plano, nível 180. Decolagem da pista no zero, curva à direita. Árvore leva após o pilar. 5426, controle no 208. Autorizando livre aliás, será estabilizado no localizador. Será estabilizado, autorizado. Boa noite, eu tenho 3258, próximo ponto, 0090, pronto. 3858, a linha decola a pistão no zero, vento no 20 graus, 059. A linha decola 090, eu tenho 3858. Sim, para o controle. Opa, 313, eu tenho indicação, desse para... Valor no 03, chegar bom. Aqui é a Correto, identifique e desça para 5 mil pés. Altimetria salvadora 903, chegada bom. 5.063 na bomba, sobe com a bomba pelo. Pesado pelo. É 313. É 313. Foi direto pelo. Direto pelo, né? 313, deixa a minha descendo para 5 mil. Livre LS, para 2010, chama estabilizado no localizador. Desce para 2010, autorizado. LS, já está 3305 LS. Azul 4298, reduza para 2109. Sente 2109, com 2109. Trato da frente, não poderia tirar um pouquinho. Pode azul, 2509 for o tanque está para frente. 3305 está precedendo o azul 4298 na aproximação. Estabilizar o localizador para a Delta Campanha. Papalta Delta, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 198, esse modo. 14. 3305 pode ser direto, 2000. Injeção, a gente considera a injeção de altitude e velocidade em TAP. Peso 5 livre e ele se chama estabilizado. Estamos 2100, pressão e recuperação estabilizado. X-ray da 1-0, tá? 3305. 0 grau, 0 menos. Após o externo, cancela e vai para 1-7, ok? Torre, confirma a pauta Delta. Confirma, por favor? Sim, o passo é o Delta, reporte marcador externo para cancelamento do instrumento. Recebe. Lima, Lima Alfa, pronto para a decolagem. Livre decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 0 menos. 3258, decolagem 53, chame controle, 120, decimal 8. Agora 208, controle, Salvador, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Grata, bom voo. Controle Salvador, boa noite, eu tá 3858, decolou na sua escuta. 3858, contato radar de decolagem, submarino 3506 da Momo, transição frotil. Positivo, subindo 350, Momo frotil, obrigado. Necessita o cancelamento, Papal Hotel Delta. Cancela o plano 53, prossiga para a final da 17, reporte Papal Hotel Delta. Passar a final 17. Controle de mal, tem mal, decolou, 5-4, controle 2-0, missão 8. Controle de mal, Lima, Lima, Lima, contato radar decolagem, subiu para 3 mil pés, saí da Arbor. Confirma, a instrução foi curva direita, mas a subdeleta é curva esquerda. Correto, saí da Arbor com curva à direita. Arbor, suba para 3 mil. Confirma, é lessa? Saí da Arbor, Lima Lima Alfa. Arbor, e subindo a 3 mil pés. Está 3 mil, Lima Alfa. Transformer? 5524. Afirmativo, o 9096 está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 de alto de voo, conforme a Fuso Luma 9. Decolando 90, saída Momo, Fruti, 1208, controle, 5524, transponda, copiou o voo 9096. Pula 9096, após Momo, voa a posição código e após Fruti. Após Momo, voa COG e após Fruti, com 9096. Afirmo, Cogbo é a posição, no 096 chama pronto, portão 9. Chama pronto, portão 9, o 096. Azul 4298, isso fora dos meus pés, altímetro em Salvador, 903, liga LS, chama estabilizado. 03, 2000 autorizado, 4298. 305 estabilizado? Estabilizando agora, tá? 3305. Pede aproximação LS, chama 2, Salvador, em 198. Confirmatou? 18.95. 295, tá? 3305. Uma Lima Alfa, suba sem restrições a uma centena. É, autorizado, seu solo ao 57 e táxi retorno ao estacionar 313. Torre Salvador, tá? 3305 e LS 3210. 6305, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 5 nós. Teve pouso 110, tá? 3305. Trânsito Salvador, boa noite. Este é o TAN 3895 com a informação Bravo, solicito nível 340 para Guarulhos. TAN 3895, informação Bravo, confere para Guarulhos, autorizado via Pêndulo 90 até Taubaté, nível 340. Decolagem da pista 90, curva à direita. Dael Leda Motiva, 5530, controle 120, decimal 8. 3815 aprovado, nível 340 para Guarulhos, via Acertulo 10 até Taubaté, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5530, controle 1208, cortejou 3815. Uma pronto, portão 3. Reportará no portão 3, para 3815. Solo, voa na 090 para o pushback B. Para o estacionamento, você deu o pushback. Voa na 090, autorizado estacionamento, chama pronto, push. Bora, pronto, push, voa na 090. Estacionar 298 estabilizado? Agora estabilizou, 4298. Essa chama a torre 18, decimal 95. 895, boa noite. Torre azul 4298, final 6.5 milhas. 4298, ciente, com a sua aproximação, a autorização de pouso. Gente, aguardando. 305, solo 00, direito 211, solo. Direito 121, 1, tá, 3, 3, 0, 5. Manoel autorizado, chama a taxa. Agora para a taxa, coloca 298. Vamos passar 3305, 3 1, Dan 3305, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para 0305. 30 para 2000 pés, altímetro 9093, Juliette, chama estabilizado no localizador. Entendeu? 6613, 2000 ILS? Correto. Chama o compensador. Chamou o push? Partiu, push. Portão 1 não autorizado, chama ataque. Chama ataque, 6613. Dona, obrigado. Zona 8, solo 03, livre direito, 121 no solo. 21, até mais, boa noite. Solo azul 2781 para pushback acionamento. Azul 2781, parte 3, autorizado, chama ataque. Autorizado, parte 3, chamará para o ataque. Solo azul 4298, livre regional. Azul 4298 chama antes da Juliette. Tem que chamar. Paulo Salvador, tá 3815, solicito pushback acionamento, portão 3. Aguarda, tá 3815, chamado de 7 minutos. 3815, aguardando. O azul 4298 mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Gente, mantém. Uma Lima Alfa direto com o Kish. Localizador 63, zona 3. O Rio 98, 95. Obrigado, boa. 633, Xanar. 6303, continua a aproximação, informe final da chegada. continua, informa a taxa de travado. Bom, 3 horas e 40 de autonomia até no Recife, pronto, cara. Bona 096, autorizado táxi até através do portão 612. Sim, Matheus, livre táxi até o caminho 612, Bona 096. Já tá seca? Tá seca. Grato. Ok, o Azul 2781, no paciente, cumpre a restrição inferior, confirma a informação de táxi novamente, por gentileza. Ok, vai cumprir o interior, está com 61 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Montes Claros, Serra Bravo, Mike Kip. Ok, o Azul 2781, autorizado táxi até a saída do Pátio 3, aguardando instruções. Ok, táxi autorizado até a saída do Pátio 3, aguardando instruções, Azul 2781. 6310, PLB, alternativa autonomia. 7 a bordo, 3 horas de autonomia, Natal. 6390 KP1 157, a bordo, confere. 732 Natal. TVI já até o ponto de espera da 10. Do ponto de espera torre 1895, ajuste no 0. 13, Oxiné 63, 10. Índia. Onde é a torre? 1895. 1895, né? 1096, prossegue táxi até o ponto de espera da 10, pátio 1 Índia, ponto de espera torre 1-18, decimal 95, ajuste padrão. Vê, Matheus, lembre-se, táxi qualquer dia, continua no táxi, até o ponto de espera da 10, via pátio Índia, ajuste padrão, 1096, obrigado, até a próxima. Azul 4298, ingressa Juliette, portão 1, após Airbus, corrija após Boeing da Gol. Azul, Juliette no portão. O Azul 2781, após a passagem do, da aeronave da Azul na Taxway Alpha, prossegue táxi até o ponto de espera da 10. Sim, a gente vai aguardar a aeronave da companhia e após segue para o ponto de espera Azul 2781. No ponto de espera, chama a torre pronto, 1-1895, ajuste padrão, bom voo. Ok, grato. Confirmação de 2785. Oxiné 63, 6310, autorizado a alinhar e manter 10. Alinhar e 3-3, solo 08, direito 21-1, no chão. 21-1, obrigado, na bola. Salvador, boa, 63-3, da Oxiné. Confirme. 63-3, da Oxiné. Livre táxi até antes da Juliette, Oxiné, 63-3. Livre antes da Juliette, 63-3. 3895, livre post, champion. Salvador, 3895, ainda no box 3, aguardando autorização de push. Confirme. É o TAN 3895, box número 3, para pushback e acionamento. Porção 3, autorizado, chamo tanto o tanque. Botará para o tanque, TAN 3895. Boa noite, 1096, pode esperar para 10, pronto. 1096, autorizado, Lima, 1010. Lima, 1010, 1096. Lima 310, Xané, decola os 10, controle 1, 20, decimal 8. Sequência voo 6310. 1, 20, decimal 8. 208, boa noite. Alfa, então, 63, Alfa. Da Puco, 63, Alfa. Azul 2781, não pode esperar, pronto. Segura. Segura, Lima, Lima, Alfa. Sim. 096, decolagem livre, pista no 0, vento 1, 00 graus, meia dúzia mais. Livre decolagem, a pista 10, boa, 096. Lima Lima Alfa para serviço de informação e alerta, chame Recife 1288. Decolagem 14, controle 1, 2, 0, decima 8. 3, 0, 8, agora 0, 9, grato. Sobre o Salvador, boa noite, Luna, 0, 9, 6. Botar com o radar via Momo, Sobel 370. Sobel 370, Luna, 0, 9, 6. Segue ao portão 4, né? 2781. linhagem 81 está autorizado, a linhagem irregular, vento 1 no 20 graus, segurando. Autorizado a linhagem Nicolau, azul 2, 71. Salvador, 38 no 5, solicita autorização de taxa. Forma POB 156, autonomia 0345, alternativa Galeão. Comando para o Sol. Para o Sol, é o TAN 3895, solicitando autorização de táxi. Livre táxi, ponto de espera, pistão no 0, via de alto. Via alto para o ponto de espera, pistão no 0, TAN 3815. Confirme novamente POB, autonomia alternativa. POB 156-0345, Galeão. Gente. Transferência, boa noite. Anamia 310, chame Recife, frequência 2685. 2085, 63, no Zé. Torre Salvador, boa noite. Tá? 3895-0 Pro. Gente autorizado, aliás, mantém 3815. Aliás, mantém 3815. Azul 271, fora de sol. 271, a decolagem foi o Zulu, tinha um controle 208. 208. Transformador é azul 2781. 2781, contato radar, subanível 180. Direto. Direto arco, aguarde coordenação de pontos. Centro, subindo então para 180, livre da recessão. Livre. Divisão recebendo 180 azul 2781 na proa de água. Foi Cogbo, chame Recife, frequência 12685. Cogbo 12685, 1096 graus. Correção 3815, vento 120 graus, meia dúzia, nós, devido a Tucson 3895, autorizado decolagem 190 graus. Trocinho, decola os 2-2, controle 2-0, decimal 8. Com 2-0-8, grato, boa noite. Salvador Azul 2781. Prossiga. É, a gente está com um pequeno atraso aqui, se pudesse nos ajudar, autorizar direto pro de conquista. Aguarde. Confirme. Aguarde. Ok, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Tan 3895, Dael Leda Motiva, passa 2000 pés, quando possível, Dael. 3895, contato radar, subo nível 340, voe Leda. Melhor ainda, direto Leda, subida direto ao 340, Tan 3895, grato. Foi 781 após Arbor, direto conquista. Após Arbor, direto conquista. 2781, obrigado. Após Arbor. Após Arbor, estou ciente. 4235 via Bonf, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. São 38 no 5, chame centro Recife em 13325. São 38 no 5, Recife 13325, graças, uma boa noite. Foi 781, chame centro Recife, frequência 288. 3, sol. Solicita autorização de instrumento Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível 360. Saída da Eulida Monte. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5544. M0 nível autorizado, via upper do 10 até Taubaté. Israel Leda Mótiva, 208-118-95, a torre 5442, acima dessa. Correto, chama para estacionar. Vai chamar, obrigado. 5972 via Bonch, desce para 4000 pés, ajuste no 093.